Conheci um aleijado que, para viver o coitado, andava tirando esmola. Pros lugares que ele passava consigo, ele carregava uma pequena viola. Quando a esmola recebia, cantando ele agradecia de todo o seu coração. Na viola ele ponteava, e em seguida ele cantava essa tristonha canção. Na minha terra, lá na fazenda da serra, num dia de madrugada, trabalhava de cocheiro, foi eu e meu companheiro. Buscava vaca na invernada, trouxe as vacas no mangueiro, voltei pra buscar um bezerro. Deu uma mestiça zebu, meu destino foi traçado. Nesse dia fui picado por uma cobra urutu. Hoje eu sou um aleijado, veja o destino de um homem pedindo a um bom coração um pedacinho de pão pra mim não morrer de fome. Veja só o resultado daquele uruto marvado. Poucos dias já me resta, com fé em São Bom Jesus, que hoje eu carrego a cruz. Que hoje leva na terra.